불안정다 부러지 있지래 nunca esqueça de caminhar com fé nunca esqueça de caminhar com fé 불안정다 Desespero, não vou chorar, não vou. A fé nos traz a luz do recomeço. O sol já vai brilhar, não vou. Sente seu destino, carregando a armadura. Abre os olhos, pois a vida continua. Sabedoria de um manto que ilumina o coração de amor e paz. Pra gente se encontrar um dia.